Estamos de volta com o Papo e Notícia e queremos contar com a participação dos ouvintes pelo Telewatts 3321-2072. O Kennedy está conosco lá no bairro São José. Muito obrigado, Kennedy. Um abraço para você, meu amigo, meu irmão. Muito obrigado pela honrosa audiência. Também está conosco aqui o Sérgio, que está dizendo que lá no conjunto Jardim Esperança, no bairro Boa Esperança, a comunidade está sem energia elétrica desde as 7 horas da manhã. Fazemos um apelo aí à Equatorial para que adote providências, para que publique alguma nota explicativa informando se a equipe está trabalhando. Foi um problema grave que exige aí mais paciência da população, porque de 7 da manhã até agora é inadmissível. A Equatorial segue prestando um péssimo serviço à comunidade, infelizmente. Fala aí. É muito fácil falar em valores, né, da presidência, mas quanto se necessita não é se é beneficiado. Minha irmã está passando por um tratamento de câncer de mama, solicitou auxílio de doença em junho do ano passado, e até hoje, Samuel, nunca saiu o resultado. Só se põe que está em avaliação. Agora temos que ir para Teresina fazer as rádios lá. Aí eu te pergunto, como é que vai sem dinheiro? Infelizmente, o tempo de resposta de um órgão tão necessário como o INSS não é o ideal e o adequado à realidade da população brasileira, que é absolutamente dependente desse órgão para a resolução de tantas demandas. É isso que leva ao descrédito, é isso que leva ao descontentamento. É uma situação muito delicada, porque não é de agora, sempre foi assim. É você saber que o órgão está ali para isso. O Instituto Nacional da Seguridade Social está ali para isso, para atender a demanda da população. Mas quando você vai perguntar, funcionários relatam inúmeros problemas estruturais do órgão em si, da repartição em si. Tem defasagem de salários, de quantidade de funcionários, etc. Tem de tudo. Ou seja, há uma lacuna, há um gargalo muito grave aí, que é histórico e que ninguém se preocupa em resolver. Tudo por quê? Porque a classe dominante envolvida diretamente com isso, que é a política, ela não depende de lá. Ela não usa esse serviço. Se a classe política se utilizasse dos serviços SUS, se utilizasse da educação básica brasileira, se utilizasse do transporte público ou coletivo brasileiro, se utilizasse dos órgãos nas três esferas, municipal, estadual e federal, que são disponibilizadas à população, era rápido esse tipo de coisa era resolvido. Era logo nós teríamos uma melhora, mas infelizmente, e aí nem adianta aqui argumentar com uma epifania. Preciso é que a gente encontre mecanismos de fazer as devidas reclamações. Quiséramos nós, outros entes, como o Ministério Público, seja ele estadual, da União, condoesse-se dessa situação para, em nome do povo, da população, obrigar judicialmente ao cumprimento de prazos, e que esses prazos fossem os mais breves dentro de uma razoabilidade, porque a pessoa está doente. O certo era, adoeceu em uma semana, em poucos dias, aquilo já está devidamente liberado. Hoje, quase tudo online. Quem dera INSS, a Previdência Social, tivesse o mesmo sistema que tem a Receita Federal. a mesma agilidade para os processos, os trâmites serem mais rápidos. Porque a mim não convence algumas das desculpas que dão. A mim não convence. Acho a população ainda muito pacata em relação a essa situação do INSS, uma vez que dói no bolso, dói na alma das pessoas que estão aí descobertas por esse serviço e não há a devida reparação. Fala aí. Oi, Samuel, boa tarde. Mande um alô aqui para o chefe, tá ligado aqui na... Estamos ligados aqui na Ilha de São Isabel, que a Elis está pedindo alô, viu? Obrigada, Samuel. Mande meu alô, que Deus ilumine todos nós e abençoe. Boa tarde. Elda, muito boa tarde para você. Obrigado pela honrosa audiência, querida. Forte abraço, viu? Fala aí. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, liderança. Que Deus abençoe a vocês e a nós todos. Que é o Dedé do Raul Bacelar. Pois é, Samuel. Fazia dias que eu não dava uma luzinha aí, porque fui o DF, passei o Natal e Ano Novo lá com a família. E estou de volta agora, tá bom? Para participar desse programa e mande um alôzinho para nós aqui do Raul Bacelar. Eu, Dedé, Janaína, estamos daqui agora, tá bom? Nós fomos no DF, fiquei lá o Natal e Ano Novo com a família, mas foi tudo beleza, graças a Deus. Falou, Samuel? Uma boa tarde para você. Tchau. Seu Dedé, rapaz, gente boa. Um abraço pro senhor, pra dona Janaína. E a todos aí do Raul Bacelar, segundo o seu Dedé, lá tem mais gato do que gente. Um abraço pro senhor, tudo de bom. Fala aí. Olá, né? Mas a prefeitura pode fazer uma fiscalização em cima, se essas pessoas que receberam, que realmente mereça mesmo, porque lá na 40 tem um monte de banca lá desocupada lá. Tem um monte de banca desocupada. O pessoal daquelas bancas ali que ficava naquele meio fio, tá lá, a banca fechada lá. E gente que tava ali porque não tinha e tava precisando. Então que a fiscalização, que esse novo Francisco aí possa fazer, botar uma equipe mesmo responsável, incompetente, pra fiscalizar mesmo, pra realmente ver quem é que merece mesmo estar ali. Viu? Porque senão vai ficar a mesma bagunça. Recebe e depois volta tudo de novo. A gestão, a duas que passou, Borentino tirou o troca-troca e não voltou mais. Acabou com o cabaré da Guarita, que era antigamente, hoje em dia tá lá, a Guarita bonita, e a praça em frente, um hospital muito bonito, sem bagunça. Então que esse novo Francisco realmente cumpra realmente isso aí. É, eu acredito que o ouvinte esteja se referindo ao shopping popular cujos boxes foram sorteados na última sexta-feira, né? Fala aí. Boa tarde, aqui é o Francisco, taxista que tá na estrada aqui, tá ouvindo aqui a liderança. Tô ligado. Tô voltando aqui do Coqueiro da Praia aqui, mas com o rádio ligado. Rapaz, falando lá naquele negócio do Pix lá, naquelas taxas de cartão de crédito lá, rapaz, tá todo mundo assombrado agora. A gente trabalha de táxi agora, o pessoal não quer mais pagar no Pix nem no cartão de crédito mais não. Tá todo mundo com medo agora. E disse que vão pagar taxa, vão ser multados, não sei o quê. Cada um tem uma história pra dizer. Sei que tá todo mundo com medo. É uma pena. A Receita Federal já veio a público, todos os órgãos oficiais de imprensa, de comunicação, já trouxeram o assunto esclarecendo. Eu já trouxe no Papo no Primeiras Notícias, o Léo aqui no Papo. E infelizmente a fake news prevalece. É incrível como a notícia verdadeira não tem a mesma força que a notícia falsa. Não cabe na cabeça de ninguém uma situação dessa. Isso só tem a ver com o nosso estado de moralidade coletiva. A mentira tem mais força do que a verdade. Como é possível isso? O órgão veio de público, a Receita Federal veio de público, todos os veículos oficiais deixando claro, vídeos explicativos, o fato fake do G1 esclarecendo, do R7, de todos os canais possíveis esclarecendo, não tem cobrança de imposto sobre isso. O objetivo é justamente o contrário, é proteger para evitar os golpes, para evitar a lavagem de dinheiro e etc. Mas, infelizmente, as pessoas seguem reféns de situações como essas. A gente segue aqui, cada vez que vem um áudio desse, tentando explicar. Não se intimide em passar PIX, porque isso não tem nada de cobrança adicional de imposto. O pior é que agora, tanta gente acreditou nisso, que os golpistas estão mandando boletos em nome da Receita Federal para a pessoa pagar, como se fosse uma taxa do PIX. Aí, por favor, fala aí. Oi, Samuel Aguiar, boa tarde. Que Deus lhe abençoe, estou por aqui assim, viu? E eu peço aqui a você que mande um alô para a Gracinha, lá no São José, e Ritinha, tá bom, Samuel? Tudo de bom para você aí. Fica com Deus, boa tarde. Dona Lindalva, um abraço para a senhora, muito obrigado. Olha, o meu amigo Willa Herman me manda aqui uma informação de agora de manhã, que a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, divulgou um comunicado hoje em que alerta sobre as mentiras envolvendo o PIX. Ou seja, a Receita Federal alertou, agora é a Federação dos Bancos quem também está alertando. Fala aí. Boa tarde, Papo Notícia. Gostaria de dar uma dica aí de uma possível denúncia sobre o nosso Detran do Piauí, sem previsão para provas teóricas, práticas. Tem como o Papo e Notícia apurar essa denúncia? Muito tempo aí esperando e disseram que lá está sem previsão para prova. Se quiser, pode ir para Teresina. Aí fica complicado, né? Arcar com todos os custos para ir fazer uma prova em Teresina, tendo um pátio aqui disponibilizado, mas não tem nem previsão de quando vão fazer. Eu estou em contato nesse exato momento com a senhora Maria da Luz Neto, gerente da primeira Siretran de Parnaíba, que me explicou que após aquelas denúncias que partiram através do nosso jornalismo, das cobranças indevidas, os golpes que pessoas estavam aplicando nos exames do Detran, pessoas foram afastadas. E como essas bancas são feitas apenas por funcionários efetivos, o Detran não conseguiu montar mais de duas bancas. Uma nesse momento está para o sul do estado, a outra está na capital e, portanto, não conseguiu atender as demandas daqui. Procede a informação de que, inclusive eu noticiei aqui, de que todos os processos até 31 de dezembro foram prorrogados para até março, para justamente não correr nenhum risco de ninguém ficar sem as suas carteiras. Mas não tem banca. As pessoas que tiverem pressa por alguma razão precisam sim se deslocar a Teresina. E a neta da Siretran ficou de nos trazer um áudio, uma fala da própria Luana Barradas, que é a diretora-geral do Detran Piauí, abordando esse assunto para que a gente traga então um posicionamento oficial do próprio Detran, o Departamento Estadual de Trânsito do Piauí. Nosso tempo do bloco está estourado, a gente faz mais um intervalo e volta já com mais informação para você. Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Participe com a gente! Papo e Notícia! Na sua 95,1, meio-dia e 41. Papo e Notícia! Papo e Notícia! Gente, em 2025 pra vida ser bem melhor. Daqui a pouco tem mais. Papo em notícia. Oferecimento Belnet, conectando você aos seus sonhos. Cia da Saúde, a sua loja de produtos naturais. Doutor Daniel Trindade, ouvido, nariz e garganta, é com o Doutor Daniel. Papo em notícia. Todo mundo. A Chinerai Motos Parnaíba lança uma super promoção com preços imbatíveis. Jet 125, 12.990. Free 150 com injeção eletrônica, 15.490. Parcelamos em até 48 vezes sem entrada. E na compra de uma Chinerai, você concorre a uma TV 55 polegadas. Watts 869-8120-0583. Todo mundo tem Chinerai. Avenida Pinheiro Machado, ao lado da Boto Veículos. Chinerai, moderna como nunca, econômica como sempre. Em Ilha Grande é 95,1 FM. Tá no coração da gente. Na Casa do Construtor, você não compra, você aluga máquinas, equipamentos e ferramentas para construções, reformas, pintura e jardinagem. Na Casa do Construtor, você aluga andaimes, betoneiras, lavadoras de alta pressão, furadeiras, roçadeiras, lixadeiras, cortadores de gramas, geradores de energia e muito mais. Na Avenida Pinheiro Machado, em frente à rodoviária. 981-21-3535. Casa do Construtor, aluguel de equipamento. Casa do Construtor. 95,1. Tem um caboclo aí fora querendo falar com a senhora. Diz que já veio aqui umas 10 vezes e a senhora não atende ele. E nem vou atender, meu filho. Eles querem que eu troque o meu plano da Pax União, que eu confio que tá comigo há tanto tempo, pelo plano rei deles. Tá pensando que eu sou abestada, é? Na Pax União, quanto mais eu viver, mais ela gosta. Lá o pessoal botou foi uma clínica, à minha disposição com médico, com psicólogo, com fisioterapeuta, com exame, lá é tudo pela vida. Ainda tem mais, se eu tiver bem fraquinho, ré, ainda tem cadeira de roda, tem bengala. Se eu não aguentar, tem passagem direta pro céu. Pax União, amiga nas horas difíceis. 95,1. Neste ano, o Centro Médico São Lucas celebra 30 anos de dedicação à saúde ocular da sua família. São 3 décadas oferecendo para Parnaíba e região um atendimento de referência, com profissionais experientes e aparelhos de última geração em oftalmologia. Centro Médico São Lucas, tradição e inovação. Praça Santo Antônio, 697, Centro, 86-3321-1525. Diretora técnica, doutora Larissa Martins, CRM 6144. 95,1. Tá no coração da gente. Olá, você vai construir ou reformar? Então o lugar certo é no depósito do Binga, o cimento mais barato da região, além de pedra, areia e telhas de qualidade para a sua obra. E o melhor, a entrega é gratuita em Parnaíba e Luiz Correia. Confira nossas ofertas imperdíveis. Faça-nos uma visita. Avenida São Sebastião, bairro Reis Veloso. Depósito do Binga, seu parceiro na construção. Procurando um ortopedista em Parnaíba? Doutor Mainar Filho. Experiência e modernidade à sua disposição. Atendimento na clínica SOS Trauma, adulto e infantil. De segunda a sábado, em horário comercial. Atendemos a mais de 18 planos de saúde. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 86-3321-1490. 3321-2718. Responsável técnico Doutor Mainar Filho. CRM Piauí 3268. 95,1 FM. Janeiro de ofertas Volks vale mais. As condições de janeiro estão imperdíveis na Alemanha Veículos. Toda a linha Volkswagen com parcelas de R$99 até 2026. Isso mesmo. A hora de sair com o seu Polo, T-Cross, Nivus, Taos ou até mesmo a Amarok chegou. Tá esperando o quê? Fale agora com o nosso time de vendas 86-2107-1320. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Essa é a sua frequência, 95,1 FM. Prorrogado a promoção de final de ano na Delta Gás. Na compra do seu gás de cozinha pelo 0800 095 3030 ou pelo WhatsApp Gás 869 9413-7818 ou pelas nossas redes sociais. Você concorre a 40 prêmios. Os sorteios serão realizados dia 31 de janeiro e 28 de fevereiro às 10 horas pelo nosso Instagram Delta Gás, seu revendedor autorizado da Nacional Gás. 95,1 FM. Tá no coração da gente. Em 2025, pra vida ser bem melhor. de volta. Papo e Notícia. Papo e Notícia. Papo e Notícia. Na sua 95,1, 12:47. Papo e Notícia. Meio-dia, 47 minutos, muita atenção com a pauta do seu dia, você que está aí se organizando já para voltar ao trabalho, que tudo ocorra da melhor maneira possível. Nesse momento, tempo bastante fechado na cidade de Parnaíba. Eu queria saber de você, em Bom Princípio, Buriti dos Lopes, também em Cocal, qual a realidade aí para vocês em Cajueiro da Praia e Luiz Corrêa. Tempo também está fechado. Bonito para chover, como a gente gosta de falar. Nesse momento, na região deltaica de Barreirinhas, no Maranhão, a Jericoacoara, no Ceará, 27 graus, inclusive com alerta de chuva forte, o que eles consideram alerta grave, porque é faixa laranja para toda essa região, que denota que a chuva pode ser muito forte para essa região litorânea. A mínima já esteve em 24 graus, nesse momento 27, com a sensação térmica de 29, e a máxima prevista para hoje é de 29 graus. Os ventos estão a 10 km por hora, a umidade relativa do ar está em 73%. Portanto, inclusive ele considera que a chuva nesse momento está em andamento, chuvas intensas com perigo, né? É o que coloca aqui o CEMADEM, alertando o mau tempo. Inclusive, ele coloca aqui que é uma faixa bem grande de todo o Nordeste, vindo, inclusive, pegando toda a Bahia, parte de Pernambuco e do Ceará, com exceção da faixa litorânea, na região de Fortaleza. Mas aqui em Camucim, por exemplo, na praia de Bitupitá, também o mapa está mostrando que tem chuva. Essa chuva que se estende por todo o Maranhão, o Tocantins, uma região realmente muito grande, e chega até boa parte do Pará, antes da capital, Belém. Pelo menos é o que mostra aqui o mapa que nós estamos tendo acesso nesse momento, com a atualização agora, ao meio-dia e 49 minutos. Papo e Notícia. Temos informação de que a chuva já cai em vários bairros de Parnaíba, aqui na região do centro. Ainda não está chovendo, pelo menos aqui. O pessoal está mandando aqui, Caramuru, na região do Ipaz está chovendo, Planalto também chove. Recebi até um vídeo aqui que o nosso Ilan me enviou. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, pela honrosa audiência. O Vitor está dizendo que é muita chuva na Caramuru. Chuva muito forte, mandou até um vídeo. Muita água na região da Caramuru nesse momento. O Ricardo está dizendo que no Raul Bacelar, muita chuva. Muito obrigado, Ricardo, pela informação. Assim a gente atualiza o nosso ouvinte. Quem mais nos informa aqui? O Paulo está dizendo que em Cocal muito sol, então não está chovendo. A Velda mandou sua imagem, a Dona Lurdinha. O que a senhora nos conta? Boa tarde, Dona Lurdinha. Tudo bem com a senhora? Bom Princípio do Piauí. A Velda, o tempo lá está entreaberto, né, Velda? Ainda sem chuva. A chuva forte está aqui nessa região mesmo. E mais ouvinte mandando mensagem aqui pra gente, atualizando da situação do tempo da chuva lá no Raul Bacelar. Muita chuva, o seu Dedé mandou um vídeo aqui. É água na casa do seu Dedé. Aí o gato não gosta, né, seu Dedé? Corre tudo. A Tânia tá dizendo que no Conselheiro Alberto Silva, muita chuva. Atenção, você que tá saindo de casa. Meu amigo Eligier, na Prudente de Moraes, muita chuva também. Então toda essa região da zona leste de Parnaíba, nesse momento, debaixo d'água, muita chuva acontecendo A dona Cosma também aqui está informando. O bairro Piauí. Dona Cosma, muita chuva também no bairro Piauí. Ela mandou aqui o vídeo. Chuva é bom para muita gente, para outros tantos causam medo. No Freigino também muita chuva. Muita chuva no Freigino. Obrigado a todos pela informação. 12h52. Papo e notícia. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, publicou retificação e prorrogou as inscrições no concurso público que visa o preenchimento de 1.027 vagas para os cargos de pesquisador, analista, assistente técnico na classe inicial de cada cargo, além da constituição do cadastro de reserva. Todas as mudanças podem ser consultadas por meio do edital número 3 do certame. Os interessados em participar agora podem confirmar a participação na seleção até 17 de janeiro pelo site do SEBRASP. No endereço eletrônico sebrasp.org.br/concursos. Os valores das taxas são R$ 170,00 para pesquisador, R$ 150,00 para analista, R$ 80,00 para técnico e R$ 60,00 para assistente. O pagamento permitido até 4 de fevereiro de 2025. Os salários bases são de R$ 12.814,61 para pesquisador, R$ 10.921,33 para analista, R$ 5.556,81 para técnico e R$ 2.186,19 para assistente. Para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, salvo jornadas especiais estabelecidas por legislação específica. A Embrapa oferece, além dos benefícios previstos em lei, uma série de vantagens adicionais, conforme constam no edital. A seleção ocorrerá por meio de provas objetivas para todos os cargos, prova discursiva somente para o cargo de pesquisador e para o cargo de analista nas opções especificadas no edital. Defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa somente para o cargo de pesquisador. Prova prática somente para o cargo de técnico e para o cargo de assistente nas áreas determinadas pelo edital. E avaliação de títulos somente para o cargo de pesquisador. A aplicação das provas objetivas e discursivas está prevista para o dia 23 de março. As provas objetivas e a discursiva para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos, pretos e pardos, serão realizados nas capitais e nas cidades onde há sede da Embrapa. Papo e notícia. Meio-dia e 55, a tabela de pagamento dos servidores públicos do Piauí foi divulgada na tarde de ontem pelo governador Rafael Fonteles. Por meio de suas redes sociais, ele confirmou a informação que circulou no final de semana. Segundo a tabela, os servidores receberão o pagamento de acordo com a faixa salarial em que se enquadram. Os primeiros a receber são os funcionários que ganham até R$ 3.000. Em seguida, serão pagos os servidores que ganham acima desse valor. Conforme o calendário de 2025, os servidores que recebem até R$ 3.000 terão os salários pagos entre os dias 25 e 27 de cada mês, enquanto aqueles que recebem acima desse valor receberão entre os dias 28 e 31. Todos os servidores receberão o salário ainda dentro do mês. O 13º salário será pago no dia 19 de dezembro de 2025. O Piauí foi o estado com maior percentual de notas 980 ou mais de 950 na redação do Enem 2024, considerando o número total de participantes, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação ontem. A rede pública estadual de ensino também registrou crescimento no desempenho em relação à prova de 23, saindo de 120 para 188 notas, acima de 950 pontos na prova de redação. Para Washington Bandeira, secretário de Estado da Educação, o desempenho reflete o trabalho das escolas, impulsionado pelas 21 ações do pré-ENEM SEDUC e pelo empenho dos professores da rede ao longo do ano. Além disso, o laboratório de redação desempenhou um papel crucial ao aprimorar a capacidade dos alunos, resultando em um aumento expressivo no número de notas acima de 950 pontos. No município de Ilha Grande, litoral do Piauí, a estudante Safira Rodrigues, do 7 Marocas Lima, que pretende cursar direito, alcançou 980 pontos na redação do Enem. Ela atribuiu o desempenho à sua dedicação, ao apoio da família e ao suporte da escola, que ajudou muito com simulados, avisos, incentivos e revisões, além dos professores que para ela foram fundamentais. O governador Rafael Fonteles anunciou a continuidade da premiação para os 50 estudantes com as melhores notas do Enem entre os alunos da rede estadual de ensino. A iniciativa, criada no ano passado, oferece uma bolsa equivalente a um salário mínimo como forma de reconhecer o desempenho acadêmico. Papo e notícia. São 12:57, 12:57, estamos quase indo embora, mas não sem informar a você que a Prefeitura de Parnaíba lançou a campanha Pega o Sujão, para combater o despejo inadequado de lixo nas ruas, visando conscientizar a população sobre a responsabilidade compartilhada de manter a cidade limpa. A iniciativa surge em resposta à prática de descartar resíduos em locais públicos que tem afetado a imagem da cidade. Com a campanha, a prefeitura intensificou a fiscalização e criou um protocolo para notificar infratores. Os cidadãos que desrespeitarem as normas poderão ser multados e incluídos na dívida ativa do município em casos de reincidência. A administração reforça que a limpeza urbana é um dever de todos e solicita a colaboração da população para denunciar despejos irregulares. Denúncias podem ser feitas pelo número 86995635143. Vou repetir. Viu alguém jogando lixo em lugar inadequado em Parnaíba? Ligue para denunciar. 86995635143. Juntos, a prefeitura e os cidadãos podem contribuir para uma Parnaíba mais limpa e organizada, promovendo a qualidade de vida para todos, considera a gestão Francisco Emanuel. Papo e notícia. Hora de ir embora. Papo e notícia. Agradecendo sua audiência, interação e acolhimento, nós que trabalhamos em nome da Chinerai Parnaíba, moderna como nunca, econômica como sempre, Dr. Daniel Trindade, ouvido, nariz e garganta, Cia da Saúde, produtos naturais, natural é viver bem. E Belnet, conectando você aos seus sonhos. Você fica agora com a musa do rádio parnaibano, Rejane Albuquerque, e o É Só Pedir. 95,1 FM. Tá no coração da gente. Na sua 95,1, agora uma em ponto. Palavra mágica. Sua postura define o respeito que você exige e a confiança que transmite. Agora, na liderança, você pede a sua música e faz a nossa programação. É só pedir. A liderança toca. É só pedir, é só pedir, é só pedir. Bom demais! Oh, que coisa boa, tá de volta! Aqui na programação da sua 95,1, é que tá todo mundo já muito bem informado. Tá na hora de mais um, é só pedir. Né, cadê o João Nobre, que não chega nunca aqui no Brasil? Vou ligar meu microfone e dá certo, né, mulher? Para com isso. Calma, deixa de... calma. É a quintura. Oi, olha, minha nossa senhora. É a quintura que tá fazendo tu ficar com teus neurônios assim, meio coisados. A verdade. Olha, eu cheguei. Eu já tô sentindo o seu calor. É, realmente, aqui, meu amor, o calor humano impera nesse momento no estúdio. Eu respiro o seu calor. Ai, o meu? Tá quente, eu pensei que era, né? O meu Samuelzinho, que ainda tá por aqui. Samuelzinho, um abraço, viu? Parabéns pelo programa, bom demais. Até amanhã, cedinho. Ele vai feliz da vida, né? Bora começar? A gente começa. Só se for agora. Não posso nem dançar. Vamos lá. Ajeita, a gente começa. Vai embora. chegando a hora e você vai ter que pegar no cabelinho, mão no queixinho, no umbiguinho, e dessa ideia se remexe sem parar. No cabelinho, mão no queixinho, no umbiguinho, e dessa ideia se remexe sem parar. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, já peguei. Já pegou no cabelinho, já peguei. Já pegou no narizinho, já peguei. Já pegou na orelhinha, já peguei. Já pegou na barriguinha, já peguei. Todo mundo parando, vai, vai. Agora pare. Pegue no bumbum, que beleza. Agora desce, desce. Pegue no compasso. Mais uma vez, vambora. Agora pare. Pegue no bumbum. Opa. Agora desce, desce. Pegue no compasso. Pegue no bumbum, pegue no compasso. Olha aqui, pegue no bumbum, pegue no compasso. Pegue no bumbum, pegue no compasso. Olha aqui, pegue no bumbum, pegue no compasso. Pegue no bumbum, pegue no compasso. Olha o verão, se o verão chegou, é só alegria. Estou no pega, pega, amor, no compasso da Bahia. Se o verão chegou, é só alegria. Só alegria, estou no pega, pega, amor, da Bahia. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, já peguei. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, vê se pega de uma vez. Pega, pega, pega, pega, pega, continue pegando, pega, pega, pega, pega, já peguei. Pega, pega, pega, pega, vamos pegar primeiro no cabelinho assim, ó. Pega de uma vez. Já pegou no cabelinho, já peguei. Já pegou no narizinho, já peguei. Já pegou na orelhinha, já peguei. Já pegou na barriguinha, já peguei. Vamos parar bonitinho agora, vai. Agora pare, aí eu vi. Pegue no bumbum. Pegando no bumbum, agora desce. Agora desce, desce. Pegue no compasso. Mais uma vez, cadê a aeróbica? Agora pare, é isso aí, Brasil. Pegue no bumbum. É, vamos lá. Agora desce, pegando aonde, mãe? Pegue no compasso. Ui, pegue no bumbum. Pegue no compasso. Pegue no bumbum. Pegue no compasso. Olha aqui, pegue no bumbum, minha comadre. Pegue no compasso. Vambora, pegue no bumbum, vá, vá. Pegue no compasso. É, pegue no bumbum. Opa. Pegue no compasso. Olha aqui, pegue no bumbum, tá bonito. Pegue no compasso. Olha acelerando, vai, vai. Pegue no compasso. Olha o acelerador, meu irmão. Pegue no compasso. Arrebenta, minha comadre. Pegue no compasso. Acha esse chinelo, minha irmã. Pegue no compasso. Olha aqui, pegue no bumbum. Pegue no compasso. É. Agora pare, danada. Pegue no bumbum. Aí eu vi, ordinário. Agora desce, gostei, aprendeu, hein, mãe? Pegue no compasso. Pegue no bumbum. Pegue no compasso. Pegue no bumbum. Pegue no compasso. Pegue no bumbum, vá. Pegue no compasso. Pegue no bumbum, vem. Pegue no compasso. Olha aqui, pegue no bumbum, quebrando. Pegue no compasso. Pegue no bumbum, opa. Pegue no compasso. Olha aqui, pegue no bumbum. Pegue no compasso. É. Pegue no compasso. Que beleza. Pegue no compasso. Olha aí. Agora vai. Mais música. Música. Alegria. Mais alegria, 95,1. Você não sabe, mas eu te procuro há muitos sonhos. Eu sou romântico e acredito em sonhos, sim. Quando se quer alguém que ama de verdade, deseja só felicidade, e o mundo inteiro sonha com você. Passei as noites a te procurar pela cidade. Em cada rosto te via, mas não te vi, enfim. Não, não, não. Mas o destino transformou em realidade o que parecia ser saudade. E hoje vivo com você em mim. Solta o gogozão! Eu não consigo sem você. Pra mim que o seu amor é meu. Faz desse amor um sonho meu. Só meu e seu. Venha ser feliz ao lado meu. Eu não consigo sem você. Diz pra mim que o seu amor é meu. Faz desse amor um sonho meu e seu. Aquele sol maior. Vai metendo assim, ó. Não sei quanto tempo o tempo deixou de achar um tempo para o nosso amor. Rodriguinho! A fúria do tempo não nos perdoou. E aí? Nosso passatempo foi só recordar. E existia tempo pra gente sonhar. Mas lá fora o tempo agora se fechou. Será que o tempo da gente acaba? E aí? Minha companheira é a solidão. Me encontro perdido na escuridão. Você me jurou que entre eu não valia brincar. Olha a minha volta e você não está. Não, não. Alô, Tietê! E eu não quis acreditar. Ainda existe sentimento. Você bem sabe que aqui dentro no gogozão vai. Você pediu. Se ainda existe sentimento. O corpo é o mar por onde quero dar. Oh! Sua boca tem um beijo cada vez. No seu cabelo, cheiro bom que fica pelo ar. Tão doce é o perfume de você, Inara. Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar. Oi! Adoro. Meu mal, meu tudo. Mas é pra eu falar de amor. Jogue, jogue, jogue. Cante Narayana. Pessoa, ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar, ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras, por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Só que, como é que eu posso ser amigo de alguém eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. O amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Vai, bebê! Alô, Tairô! Vamos, né? É animal, é tão voraz essa paixão. É vendaval, faz confusão. Chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração.

preparado. Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado. Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado. E o que tem pra hoje é festa, ó. Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. A novinha, a louquinha, a patinha, que swing. Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. A novinha, a louquinha, a patinha. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta com vontade, senta com vontade. Vai, chame no swing, vai. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Tome no swing que elas gostam, vai. O que é isso? Deixa assim, ó. Então, ei, novinha, já pode passar o zap. Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de coisa boa! Eu tava aqui dançando. O negócio agora é gastar caloria, viu, mano? Ah, verdade. Caloria daqui, caloria hoje, meu amor, tô pronta. Agora pede a gente. Você tá pronta pro quê? Pro bloquinho do Candice? Só daqui pra ali foram mais ou menos 3 calorias. Ou mais. É, mais. É, porque no bloquinho do Candice nós vamos gastar muito mais todas, calorias. Todas possíveis. E o Tony Salles vai estar lá. Claro, 3 dias pra você dançar muito. 3 dias do jeito que você gosta, com as atrações mais bacanas. Tem o Kiko Chicabana, tem JV, tem Márcia Felipe, tem Henrique Freitas, tem Tony Salles. Gente, tá chegando o dia, tá chegando a hora. Ó. Fevereiro tá na porta, né? Contagem regressiva, meu bem. Janeiro tá acabando já. Ah, verdade. Praticamente metade do mês. Sim, sim. Hoje é quanto? 14? Simbora, no clima de bloquinho do Candice 2025. Vai ser bom demais. Vai ser ótimo. Corre e garante o teu, viu? Porque vai ser bom. Open bar igual o camarote do bloquinho do Candice. Nocaute. Nocaute. Em Parnaíba, Piauí, Brasil, nesse momento. Tá tão friozinho hoje, né? Você tá sentindo? Eu tô sentindo um friozinho bem gostoso. Tá delicioso esse clima. Ah, verdade. Mas enfim, conta sobre o nocaute, vai. Olha, Nóbrega. Ah. Mês de janeiro tá acabando. Mês de janeiro tem cara de férias, né? E aí eu tava aqui com os meus neurônios a pensar. Se você conseguisse, se você ganhasse de presente uma viagem. Seja lá pra onde for. É uma viagem, vai viajar, Rio férias, de Janeiro, São Paulo, Janeiro, São Paulo, Brasília, Estados Unidos, Ilhas Maldivas. A sua viagem é internacional, sim, pra onde você quer ir, Maldivas, sim, sim, né? Sim, claro. Noronha. Ah. Pra onde você iria? Pra onde você viajaria? E detalhe, quem você levaria com você? Ou você levaria, ou você viajaria sozinho, ou viajaria sozinha? Viajaria sozinho? Levaria alguém? Conta aí! Manda pra cá. É o nosso tema do nocaute. 3321-2072. Participa agora! Nóbrega tava me falando que tá podendo gastar não, né? Não, tô não. Só caloria. Só. Pra 2025 é só as calorias, vamos meu bem. Vamos gastar muito. Estamos gastando demais. Isso é verdade. Mas, enfim, responde aí. Um presente aí. Nada melhor, né? Legal, fica a dica, viu? Presente de aniversário, uma viagem. Você viajaria para onde? Manda pra cá. Levaria quem com você nessa viagem? E aí, ou não, você não levaria ninguém, iria sozinho ou sozinha? Sozinho não dá certo. Dá levar sim. Alguém, uma companhia. Quem foi que disse que não lá encontra, meu amor? Novos nomes, novos números, novas viagens, novas pessoas, novas oportunidades. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Porque tem gente que não gosta de viajar sozinho. Leva um amigo, leva uma mãe, leva um pai. É verdade. Leva o marido. Mas você sabia que viajar sozinho. Eu já viajei sozinho. É gostoso. E é libertador, viu? É verdade. É, sim. Mas enfim, o que você faria nesse caso? Ganhou aí uma viagem de presente, vai escolher o lugar pra onde você quer ir e de quebra vai poder levar alguém, um acompanhante. Que legal. Meu. Manda aí. Oh, Deus, na sua 95,1. Agora 1,25 na sua. Pra vida ser bem melhor. Daqui a pouco tem mais música. That's what I keep looking for. Keep looking, looking up. Keep looking for ya. Keep looking, looking up. Keep looking for love. Keep looking. 95,1. 95,1. Boa, Habilite Autoescola está em festa. São 20 anos de sucesso e quem ganha o presente é você. Serão sorteados 20 pix. 20 pix, um valor de R$1.000 cada. Bom, né? Esse presente Já pensou aí? 20 Pix e você levando pra casa R$1.000, é isso mesmo. R$20.000 em prêmios pra você comemorar com a gente ao adquirir a sua habilitação. Quer saber mais? Chama logo no WhatsApp 86-9909-0075 e aproveite. Habilite a autoescola, a maior autoescola do Piauí. É só pedir. Oferecimento, Eliseu Martins Supermercado. Queremos você 100% satisfeito. Clínica Diagnóstico, Centro de Medicina Integrada. J Monte, a sua loja de material de construção. Clínica Antônio Tomás, excelência em atendimento. MedPrev, sua saúde sem mensalidade. Habilite Autoescolas, o maior grupo de autoescolas do norte do Piauí. Belnet, conectando você aos seus sonhos. Clínica de Olhos, doutora Elis Nogueira. A sua visão é o mais importante. É só pedir. Preço baixo para renovar a casa toda. Fogão 4 bocas, 10 de 63,90 sem juros. Lavadora 10 quilos, 10 de 55,90 sem juros. Refrigerador 260 litros, 10 de 259,90 sem juros. Refrigerador 287 litros, 10 de 363,90 sem juros. Ofertas em até 10 sem juros nos cartões de crédito, mais entrega grátis. Em João Pérez, é 95,1. FM. Tá no coração da gente. A Medical Centro Clínico dispõe de uma equipe completa de otorrinolaringologista, ginecologia, obstetrícia e medicina fetal, sob a direção da doutora Nayana e doutor Paulo Okazaki. Dispomos de consultas especializadas, pré-natal, ultrassonografia, exames de videoendoscopia nasal, videolaringoscopia e cirurgias. Medical Centro Clínico. Cuidar de você é a nossa prioridade. Avenida Governador Chagas Rodrigues, 3122-6699. 95,1. Vem pra Orla Telecom, conexão além do horizonte. Vem, muito mais que um provedor, alta velocidade pra você. Pra jogar, se informar, pra curtir, trabalhar. A Orla Telecom é o prazer de navegar. Orla Telecom, conexão além do horizonte. 0800-086-4000. Vem pra Orla Telecom. A Chevrolet reuniu todas as ofertas do ano em uma única promoção. Feirão todas em uma Chevrolet, na Canadá de Parnaíba. Onix 2025 com taxa zero em até 30 meses e versões a partir de R$79.990. Nova Tracker 2025 com versões a partir de R$119.990 ou taxa zero em até 30 meses. Ou seu usado na Fipe. Aproveite que é por tempo limitado. Canadá, sua concessionária Chevrolet em Parnaíba. WhatsApp 86 99411-7677. 95,1. Tá no coração da gente. Você sabia que na Liliane seus sonhos de compra se tornam realidade sem apertar o orçamento? Conheça o Carnê Liliane, a maneira mais inteligente de adquirir o que deseja, quando deseja. Com seus produtos favoritos podem estar em suas mãos hoje mesmo. E você pode pagar em parcelas que não pesam no seu bolso. Não perca tempo. O Carnê Liliane oferece a flexibilidade que você precisa para tornar suas compras mais acessíveis. Então, por que esperar? Carnê Liliane é a melhor forma de comprar. Visite-nos agora e comece a aproveitar. 95,1. Clínica Doutor João Silva Filho, onde você encontra uma equipe de profissionais qualificada na realização de consultas, exames e cirurgias a serviço da sua saúde e pronta para melhor lhe atender. Clínica João Silva Filho, os cuidados que você precisa nas mãos de quem entende. Praça Santo Antônio Centro, telefone WhatsApp 86-3131-8090. Responsável técnico Doutor Tiago Almendra, CRM 4978. De 13 a 16 de janeiro. Aproveite as ofertas incríveis das férias Mix Mateus. Arroz te adora 1,4 kg. Açúcar Cristal Olho d'Água 1,3 kg. Café Melita 250 gramas 11,49. Flocão de milho amarelinho 400 gramas 1,5. E mais sabão em pó Ala Sachê 400 gramas 3,29. Aqui até a economia relaxa com você. Férias é no Mix Mateus. Essa é a sua frequência. 95,1 FM. Você sabia que na Liliane seus sonhos de compra se tornam realidade sem apertar o orçamento? Conheça o Carnê Liliane, a maneira mais inteligente de adquirir o que deseja, quando deseja. Com seus produtos favoritos podem estar em suas mãos hoje mesmo. E você pode pagar em parcelas parcelas que não pesam no seu bolso. Não perca tempo. O Carnê Liliane oferece a flexibilidade que você precisa para tornar suas compras mais acessíveis. Então, por que esperar? Carnê Liliane é a melhor forma de comprar. Visite-nos agora e comece a aproveitar. É só pedir. Bom, tá na hora de falar pra você da Medprev em Parnaíba. Medprev é a solução pra você que não tem um plano de saúde. A Medprev encaminha pra consultas e exames de ultrassom, raio-x, tomografias, né? E mais ressonância. Com a Medprev você é atendido nas melhores clínicas e o valor é abaixo do particular. E o melhor, sem pagar mensalidade ou anuidade. Por isso, faça já seu cadastro via WhatsApp e anota o telefone 86-9979-8618 Medprev. 95,1 FM. Tá no coração da gente. Paparazzi, o bochicho dos famosos. Hora de falar de paparazzi, vai falar de que famoso nome. Ana Maria Braga, porque, ó, não é paparazzi repetido, tá bom? Porém, há dois dias que a Ana Maria não apresenta o Mais Você. E, obviamente, que a gente procura saber, se preocupa com o estado de saúde da apresentadora, que eu já havia falado ano passado que ela teria faltado por esse mesmo motivo. Ana Maria não tá bem do estômago, Rejane. Ela tem que tomar um novo misturazinho. Ó, o seguinte. Ai. É, o famoso, né, desarranjo intestinal. É, se é que você me entende. Então, assim, já tá com dois dias que a Tati Machado apresenta aí o Mais Você. A turma fica preocupada porque a Ana Maria já tá com 75 anos. Sim. Já pegou Covid várias vezes. Já teve o seu estado de saúde já exposto várias vezes. Já teve câncer. Enfim. Ela deveria dar um, sei lá, parar um pouquinho. Tu acha que não, Nobre? Eu acho que não, mulher. Eu acho que ela tem que ficar igual a Hebe ficou, assim. Até aguentar mais. É, sim. A TV a TV brasileira já tá tão carente de grandes apresentadores, sabe? Que eu acho que realmente até pra ela é bom, sabe? Porque mantém a cabeça ocupada, a mente ocupada, enfim. Mas a gente deseja aí saúde pra Ana Maria Braga, que não sei se ela pode voltar amanhã ou depois de amanhã, ou na próxima semana, enfim. Para com isso, Nóbrega. É, toma um chazinho que passa. Isso é verdade. É, estômago, é? É. Entendeu? Vai dar certo. Vai sim. Daqui a pouquinho tem mais. Muito mais. Paparazzi, o bochicho dos famosos. Oi. É só pedir. Na sua 95,1, 1:29. Pra vida ser bem melhor. Olha o nosso sofá na caixa de tolo, a casa onde a gente